Eu sou filho da terra, o meu corpo eu entrego a ela. Se a matéria é sofredora, a terra é a consumidora. Se a matéria é sofredora, a terra é a consumidora. Todos devem trabalhar para todos se limpar. Que os que estiverem limpos nunca é de tombar. Que os que estiverem limpos nunca é de tombar. Eu ensino para todos trabalhar. Mas se entregam é a terra para nela se livrar. Mas se entregam é a terra para nela se livrar. Eu dou luz para todos brilhar. Mas não dizem que são garantidos e não precisam se esforçar. Mas não dizem que são garantidos e não precisam se esforçar. Meu Deus, como a coisa estava, só faltava me dar pancada. Pois agora a disciplina ela vem e é pesada. Pois agora a disciplina ela vem e é pesada.